arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. O que uniu a gente não separa. Eu sou o fogo e você minha brasa. Água de chuva em nós. Quando o clima tá quente, quando eu falo baixo você grita. A gente briga, mas nunca termina. Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta. Porque a gente se ama tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Desejo eternidade pra nós dois. E depois, e depois, e depois. O meu coração é seu, todinho seu. Seu coraçãozinho é meu, todinho meu. Não separa. Eu sou o fogo e você minha brasa. Água de chuva em nós. E quando o clima tá quente, quando eu falo baixo você grita. A gente briga, mas nunca termina. Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta. Porque a gente se ama tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Desejo eternidade pra nós.